Alice e o Jardim. Era uma vez uma menina chamada Alice que tinha 8 anos. Esta criança adorava brincar nos jardins. A Alice ocupava parte do seu tempo a ler livros. Um dos últimos que leu tinha como título O Jardim Curioso, do autor Peter Brown. Certo dia de primavera, a Alice regressou ao jardim da sua casa e sentou-se à sombra de um carvalho. O carvalho foi plantado por ela e seu pai no dia do aniversário da avó Rosa. Alice passava longos momentos na companhia do carvalho, enquanto lia e ouvia os sons da natureza. A menina Alice adorava sentir os aromas da primavera. A avó tinha-lhe oferecido uma fita com flores campestres. O seu jardim era muito florido e cheiroso, como o do livro O Jardim Curioso. A princesa Alice, num belo dia de primavera, decidiu convidar os colegas da escola para realizarem um piquenique no seu recanto encantado, o seu jardim. Após o piquenique, ela e os seus amigos partilharam leituras e brincadeiras. A Alice e os amigos adoraram esse dia. Eles decidiram repetir esses momentos de partilha, amizade e alegria todos os fins de semana. Escola Básica de Santiago, 3º ano, turma B.